As mentiras que eu contaria pra você são pra sentir de novo a sensação desse medo de ser romântico. E ver em você só menina assustada, porque sou amigo da sua família. Que tome a fome, que tome a decepção, que tome o perdão, que tome a mentira, que tome a fortuna, que tome a fortuna, que tome a fortuna, que tome a fome. Você, essa menina assustada.